não parará não. Vem dançar funk, não parará não. Não para, não parará não. Vem dançar funk com brasas e paixão. Brasas e paixão, pra você se apaixonar, curtir, dançar com a gente. É no clima. Menina, você tem talento, tem swing, faz o movimento. Os meninos estão querendo a dança, pra dançar uma parte com você. Menina, você tem talento, tem swing, faz o movimento. Os meninos estão querendo a dança, pra dançar uma parte com você. Não para, não para nada não. Vem dançar roça, não para nada não. Não para, não para nada não. Vem dançar roça com braços e paixão. Não para, não para nada não. Vem dançar roça, não para nada não. Não para, não para nada não. Vem dançar roça com braços e paixão. Não para, não parará não. Vem dançar funk, não parará não. Não para, não parará não. Vem dançar funk com brasas de paixão. É swing bom, brasas de paixão. Portal. Menino, você tem talento, tem swing, faz o movimento. As meninas estão querendo a dança, pra dançar uma parte com você. Menino, você tem talento, tem swing, faz o movimento. As meninas estão querendo a dança, pra dançar uma parte com você. Não para, não parará não. Vem dançar roça, não parará não. Não para, não parará não. Vem dançar roça com brasas de paixão. Não para, não parará não. Vem dançar roça, não parará não. Não para, não parará não. Vem dançar roça com brasas de paixão. Não parará não. Não para, não parará não. Vem dançar funk com brasas de paixão. Não para, não parará não. Vem dançar roça, não parará não. Não para, não parará não. Vem dançar roça com brasas de paixão. Não para, não parará não. Vem dançar roça, não parará não. Não para, não parará não. Vem dançar roça, não parará não. Não para não, que isso é praça de paixão.